Olha só eu chegando no baile agora, Glock na cintura com pente pra fora, traficando mano, tô na Santa Rosa, yeah. Nós vendemos drogas, yeah, andamos na moda. Joguei ele no meu refrigerante. Trap está significa traficante. Ela gosta da minha cintura ignorante. Vê a Glock, ela chora, eu não disse por onde. Uou, é o menor T. Pega barco, logo e bota pra descer. Mano, aqui na Mascou, faz fila pra vender. Mano, na vida bandida eu boto pra fuder. E eu mantenho essas armas carregadas, meu amor. Mesmo com elas ela no baile, mas tô pronto pro caô. Esse cara é famoso, mas ele é postou que segui ser trapista, mas ele nunca traficou. Trap está significa traficante. Ela gosta da minha cintura ignorante. Vê a Glock, ela chora, eu não disse por onde. Uou, calma menor T. Sua hora vai chegar, você vai ver. Vários sabem do talento, fingirão não ver. É que quando tu tá embaixo, esquecem de você. Mas eu juro que eu não ligo tranquilo. É que eu tenho muita gente pra surpreender, amor. Foram vários livramentos, agradeço ao Senhor. Que não deixou de olhar pro favelado sonhador. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.